Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Olá, sejam bem-vindos ao Nerdrops especial número 2. Na apresentação aqui estamos com Luiz Sussi, Carlos Eduardo Vivacqua, segundo meu Skype. Eu, após essa campus party, posso ser considerado o rei da p***aria. Olha só que absurdo. Que absurdo. Eu acho um imperador muito mais válido do que um rei, porque ali tu gerou... Reinado é coisa de pobre, meu amigo. Aquilo ali foi um império. Construído com árduo trabalho, né? Bom, é o seguinte, né? Como vocês podem ter notado, não entrou o Nerdrops convencional nessa semana, né? A gente andou bastante atarefado conforme... As palavras do Luiz Sussi aí. Putaria de quarta pra cá, velho. E, bem, aí faltou um pouco de tempo e a gente também não queria soltar um programa de notícia com muito ruído lá na Campus Party, né? Já que é um programa pautado e tudo mais, não ficaria legal, né? Muita gente fez, mas é sempre aquele papo e tal, mais de entrevista que rolou lá. Aí realmente compensa, né? Como não é muito o foco do Nerdrops, a gente preferiu, né, cancelar por essa semana, mas a gente tá soltando o Nerdrops especial número 2 hoje, e consiste no que, meu caro Vivacqua? Consiste no debate dos podcasters, né? Com a participação do nosso urso favorito, o Polar, e muitas outras pod celebrities. Power Balance. É isso aí, então a gente vai passar pra vocês aí, devidamente editado, o debate que houve, né, sobre podcasts, com a apresentação aí do Maestro Billy. Teve na mesa aí o nosso querido Polar, né, como o Vivacqua disse, junto com o Eduardo Moreira, do Target HD e do Spin-Off, e também com a participação da Raquel, vulgo Mafalda, da Mona Lisa de Pijamas, mais o seu Léo Lopes, né, do Radiofobia. O SUS, você só perdeu em nível social porque ele é pai de família. Se ele fosse que nem você, tinha empatado, porque ele fez o social dentro da Campus Party e você fez o fora. Cara, ano que vem eu tô pensando em organizar umas paradas muito mais agressivas. Ah, e também queria deixar um recado que a gente tentou 3 vezes gravar o bloco de games lá. A equipe de games estava quase toda completa ao vivo. Nós gravamos algumas coisas, mas foi quem acompanhou aí o Twitter do Nerdrops, o Twitter geral da galera, percebeu o quanto a gente trabalhou, o quanto a gente participou e queria estar presente. Então também o de games não vai aparecer essa semana, mas a gente vai colocar uma coisinha especial pra vocês. A gente tem alguns vídeos no meu celular, a gente vai fazer esses vídeos pra vocês. Com muitas considerações e ressalvas, né? Então, fica aí com o nosso debate sobre podcast entre Polar, Mafalda, Eduardo Moreira e Léo Lopes, com a apresentação aí do Maestro Billy. E, galera, até a próxima semana. Tchau! Um abraço pixelado pra vocês. Uma bênção do Imperador. Hell, Sussi! Oi, boa tarde todo mundo. Eu sou o Maestro Billy. Peraí, vamos começar. Bom, basicamente esse papo aqui tem um nome muito bonito. Quais as características de um bom podcast? Como o áudio pode crescer independente de outras plataformas multimídia? Música, entrevistas, efeitos especiais. Áudio é muito mais do que o bate-papo do podcast. Como explorar esses recursos? Vocês não entenderam nada? Tem aqui 4 podcasters extremamente capacitados, de alto garbo, brasileiros aqui, que podem falar muito melhor sobre isso. Quero que cada um se apresente, fale um pouquinho sobre o seu podcast especificamente. Por favor, começando pela senhora, dona Mafalda. Olá, eu sou a Raquel, mais conhecida como Mafalda, do Mona Lisa de Pijamas, o MonaCast. E o nosso podcast é sobre a visão das mulheres do mundo de entretenimento. Falamos sobre tudo. Eu sou o Alan Polar, do Nerdrops. E nós temos aí um podcast que sai toda segunda-feira, que fala sobre as notícias do mundo do entretenimento. E a gente procura levar isso, né? Cultura inútil pra todo mundo, semanalmente. Boa tarde, pessoal. Eu sou Eduardo Moreira. Eu tenho atualmente 2 podcasts e um terceiro pra chegar aí. É o Target HD Podcast, que agora trata do resumo semanal de notícias de tecnologia ou assuntos ligados à tecnologia, principalmente lançamentos. E o Spin-Off, que é um podcast de séries que nasceu de uma conversa na web numa dessas madrugadas, da gente comentar de séries de uma forma mais divertida, mais descontraída, mais irônica, por que não dizer, né? O pessoal não sabe o risco que eles estão correndo de botar eu e Morena nesse sofá aqui, meu amigo. Só vai quebrar, velho. A hora que isso aqui cair pra trás... Não, ele é reforçado. Boa tarde, eu sou o Léo Lopes do podcast Radiofobia. É um podcast de humor, entrevistas. A gente tenta fazer um clima de rádio ao vivo, com aquelas firulinhas de rádio, com vinhetinhas, efeitos sonoros. A gente vai completar 2 anos agora no mês de fevereiro. E estamos aí para tentar acrescentar um pouco a podosfera brasileira, aliás. Muito bem, muito bom. O seguinte, só para deixar claro aqui, quem quiser interromper com alguma pergunta, eu acho melhor interromper durante o momento aqui do que ficar perguntando lá no final alguma coisa aconteceu no começo. Então é só levantar a mão, acho que o pessoal fica com o microfone circulando por aí para ajudar. O que eu queria saber de vocês é o seguinte: hoje em dia, podcast tá muito mais fácil de fazer do que tava lá nos primórdios, em 1580, naquela época do Descobrimento do Brasil, né? Eu queria saber como vocês começaram, quando vocês começaram e por que vocês começaram a fazer e quais dificuldades vocês sentiam na época. Quem quiser começar, fica à vontade. É, eu comecei a fazer em 2009, porque o Radiofobia nasceu de um projeto que a gente tinha na escola. Quando eu fiz escola de rádio, eu sou radialista, e aí quando eu fiz a escola de rádio, a gente fez o Radiofobia de um projeto. Na verdade, foi o resgate de uma brincadeira de infância que eu tinha com o Kessa, meu amigo de infância, que a gente fazia isso lá na nossa cidade natal, United States of Pardinho. E vamos revelar onde é que é o United States of Pardinho, Kessa? É Serra Negra, aqui no interior de São Paulo. Aí, revelação, só aqui na Campus Party. E aí o Radiofobia tava na gaveta. Eu conheci a mídia, a ferramenta podcast em 2008, comecei a escutar. E aí eu falei, pera, eu também vou conseguir fazer isso, porque eu sou radialista, eu tenho a pega, né, a ferramenta, eu sei mexer no software, dá pra fazer um negócio desse assim. E aí tirei o projeto da gaveta, chamei meu amigo de infância, juntei mais um ou dois malucos, chamamos o Japa, que é nosso padrinho, o Japa, que era do Pânico, grande amigo, um irmão, um padrinho realmente que eu tenho. Fizemos o primeiro programa e aí a gente vai fazer 2 anos agora. Então, a ferramenta, ela foi assim uma alternativa para que o projeto que a gente tinha originalmente pro rádio não morresse na gaveta, tendo em vista a dificuldade hoje que a gente tem de emplacar um programa no rádio. É, isso é legal, né? Também comecei a fazer podcast, porque, tipo assim, finalmente chegou a minha vez de falar e fazer o que eu quero. Você trabalha em rádio, é legal, mas tipo assim, você tem que tocar a música da Madonna, tem que tocar a Lady Gaga, você não pode tocar aquelas músicas que você gosta, tem que tocar o Restart. Então, tipo, chega um momento que você fala, bom, agora eu vou fazer a coisa que eu quero e não vai ter dono de rádio, coordenador pra me encher o saco. Acho que é meio a ideia que vocês fazem, né? É, a ideia original era fazer um programa de entrevistas e com humor, personagem e também com tocando músicas e tal. Então a minha referência sempre foi Djalma Jorge, todos os anos 80, era o Sonoplasta Billy, amigo. Olha que prazer estar aqui com o Sonoplasta Billy. E aí a gente era Pardini, Zé Américo, todo aquele humor dos anos 80. Hoje vocês sabem que o politicamente correto acabou com o humor brasileiro, né? Então eu queria resgatar um pouco daquele humor sacana, daquele humor malandro e tudo mais. Mas eu não queria fazer uma hora de bate-papo. Então eu queria fazer com a divisão mais ou menos de 4 blocos, que nem um reloginho de rádio, para que o projeto fosse viável numa emissora de rádio. E aí, onde a gente coloca a música, podia entrar comercial e tudo mais. Comecei fazendo como todo mundo. Grava-se a voz, o flat, e depois gasta-se 17 horas de edição pra fazer um negócio. Mas hoje em dia mudou, você faz meio ao vivo, né? Aí do 18 pra cá, eu falei, peraí, tá ficando muito igual a todo mundo. Uh-huh. Como é que eu vou dar uma diferenciada nisso? Falei, pô, então eu sou radialista, então vou pegar softwares que permitem fazer, que a gente chama no rádio de instant replay, que são os efeitos instantâneos. Vocês imaginem um tabuleiro de xadrez, onde cada casa é um efeito sonoro pré-programado. Você clica ali e sai o barulhinho da cerveja, barulhinho do arroto, barulhinho do uísque, barulhinho da risada e as trilhas também que a gente usa de BG. Montei com 2 computadores, já tinha um home studiozinho, uma mesinha Behringer pequenininha, um microfonezinho legal. Falei, vou me jogar na cova do leão e fazer como se estivesse no rádio ao vivo. E aí foi o pulo do gato, porque acabou se tornando o nosso diferencial. Mas você não faz streaming disso ao vivo, você grava ao vivo. A gente faz o streaming da gravação ao vivo. Mas depois você dá uma editadinha e entrega. Aí a editadinha nada mais é do que, como tem a trilha desde a gravação, sim, eu não posso fazer o corte. Cortar o meio. É, uhum. O corte seco, porque a trilha vai entregar que eu mexi ali. Uhum. Então, quando o lag do Skype é um pouco grande, que demora um pouco pra resposta chegar, eu boto ali um efeito, uma firula, eu boto ali o barulho de uma campainha tocando, de uma porta batendo, de alguém escorregando no gato, aquela coisinha, pra não ficar o buraco, entendi, né? Às vezes até tem um feedback legal que aconteceu aqui, de que o pessoal assim, olha, às vezes você exagera um pouco, o efeito, ele acaba enjoando um pouquinho e tal, então eu tô, né, Falcão? Então eu tô aprendendo a pegar assim o meio termo pra que fique do jeito que eu quero, mas que também não fique muito sujo. Uma foto, vocês gravam Skype também, Gravamos de Skype. Tá, bom, conta um pouco do podcast, como é o processo de vocês e as facilidades que vocês têm hoje em dia. Como a gente começou? Não, é tipo assim, hoje em dia, como é que antigamente vocês começaram a gravar no Skype, mas vocês gravavam como era e como é hoje em dia? Teve alguma mudança? Mudou bastante coisa. Então, no começo eu usava aquele microfone e kit multimídia, bem ruim, né? Uhum. E aí agora não, eu uso aquele USB Samsung, né? E vou começar a usar um da Shure. Então melhorou muito a parte da edição também. No começo a gente deixava espaço, deixava respiração. Então na qualidade técnica, né? A gente foi evoluindo tanto na técnica quanto na criação também, né? A gente foi soltando mais. Então a gente criou a rádio Mona Lisa, porque antes era só o Monacast, que era só a conversa. Aí antes era semanal e aí passou a ser quinzenal, né? Quando a gente voltou, a gente deu uma pausa, aí quando voltou, virou quinzenal. Falei assim, pra ficar mais prático, vamos fazer o Monacast, que é a conversa, e a Rádio Mona Lisa, que é imitando o formato da rádio, que são blocos. Uhum. Então tem o bloco, a gente criou uma personagem, que é a doutora Frau Gertrudes, que é uma psicóloga maluca que responde as perguntas. Qualquer pergunta que você faça, ela vai responder, né? A gente tem o bloco do Freak News, que são notícias que a gente pega, as notícias bizarras que tem na internet, né? E a gente comenta. Então é um formato mais parecido com o rádio. Só me tira uma dúvida, no caso da Rádio Mona Lisa, veio de sugestão de ouvinte ou vocês que inventaram? Teve alguma coisa que mudou porque alguém entrou lá e falou, olha, você não faz esse jeito que nem o Léo tá falando, que estão reclamando que tem muito efeito igual, acho que tá meio cansativo. Não, foi antes. Quando a gente fazia o Monacast, a gente criou o Monaclipping, uhum, que era parecido. A gente também comentava notícias bizarras. Então foi assim uma evolução do Monaclipping pra substituir. Eu fiquei pra facilitar pra mim, pra edição, algo que fosse mais prático, mais rápido, que não fosse a conversa, porque a conversa às vezes você fica lá 2 horas conversando e demora mais pra editar. Então eu queria algo mais prático, mais rápido, então eu pensei, já tinha o Monaclipping, né, a gente já tinha feito o Monaclipping, então eu pensei em colocar mais quadros, né, fazer tipo programa como se fosse de rádio, e não tinha assim, né, a maioria dos podcasts é conversa, né, então eu fiz nesse estilo pra agilizar, né? Ah, legal. Entendi. E também pra ficar diferente, né? Só perguntar, no teu caso, Alan, como é que é, como foi, o que, que melhorou na sua vida, assim, além de você ficar rico, não sei o quê, que aconteceu também? Os dólares. Fale dos dólares. O formato do Nedrop surgiu em 2008, né, quando a gente teve a ideia de pegar as notícias, que quando eu era editor do Jovem Nerd, né, pegar as notícias e passar no cast, porque muita gente reclamava porque não tinha tempo de acompanhar a notícia. Então a gente começou a gravar, falando, se a gente pegasse a notícia a semana inteira, na sexta-feira, gravasse que nem os malucos, corresse que nem os retardados pra editar, pra soltar na segunda-feira de manhã. Aí todo mundo falou, beleza, vamos nessa. E aí a gente começou com isso aí, porque surgiu essa necessidade de informação e a falta de tempo. E como a gente viu que muita gente pediu, a gente fez. E ao longo do tempo a gente viu que dava pra ir melhorando a coisa, botar um som melhor. A gravação também, os equipamentos já são melhores, os efeitos. A própria desenvoltura da conversa melhora também. As pessoas com que você conversa, mesmo que você não converse sempre, mas se você pegar uma frequência, você vai pegando uma intimidade, mesmo que a pessoa esteja do outro lado do país, você tem aquela intimidade de falar, eu tenho o Oliver aqui, às vezes um sabe a hora que levantar a bola pro outro cortar, sabe? E é assim, ninguém precisa combinar. Então eu acho que é legal assim, a desenvoltura no papo, a edição, você saber deixar o som agradável aos ouvidos das pessoas também, né? Porque não adianta nada você ter um conteúdo legal, mas se você apresentar ele de uma forma desleixada, né? Então acaba perdendo muito do valor do conteúdo também. A apresentação conta muito também. Então a gente foi lá, investiu um pouquinho em equipamento. Então não dá pra investir muito, mas investimos em um pouquinho em equipamento, agora os quatro já tem um microfone melhor. Não dá pra gente dar pra todo convidado que a gente foi pegar, claro. Mas a gente faz o possível. Entendi. É, o grande lance é o seguinte: eu imagino que todo mundo, quando começou a fazer o podcast, começou meio naquele esquema, vamos ver, como a Mafalda falou, põe um microfone aquele meio vagabundinho, aí fica aquela qualidade bem toscona, aí nego não se entende, aí você vai melhorando e a coisa vai melhorando. A ideia basicamente é essa, né? Teve muita melhora, acho que de todo mundo aqui, de equipamento, inclusive, né? Você quer saber de uma coisa bem tosca? Que poucas vezes eu contei. Eu comecei a gravar podcast sozinho, usando um gravador de um MP3 player. Ah, que bonito. Não usando um computador como ou um programa de gravação. E aí daí você jogava pro computador? É, eu jogava o áudio pro computador e fazia edição por lá. Só que no começo, a gente sempre comete os mesmos erros. Não sabe nada de tratamento de áudio, não sabe como equalizar áudio. E aí, é como já foi falado, o Guanabara já falou, as primeiras edições sempre são ruins. É como uma caminhada de vida mesmo. Conforme você vai caminhando, você vai melhorando a sua condição de vida conforme você acerta e erra. E as primeiras edições do podcast não são diferentes. As minhas primeiras edições eu não gosto nem de ouvir, cara. É muito ruim mesmo. É triste, né? É horroroso. É muito triste mesmo, né? Comigo é engraçado que aconteceu exatamente o contrário, não, mas um pouco diferente. Enquanto eu não tive a certeza, isso é coisa minha, enquanto eu não tive a certeza que eu poderia fazer um negócio do jeito que eu queria, eu não comecei. Exatamente por isso, o Radiofobia desde o começo, ele nasceu pra que fosse viável no rádio, e eu não me permitia ter uma qualidade mínima do que aquela que eu gosto de escutar. Então, eu fiz alguns testes, e quando eu falei, não, agora ficou legal, lógico, não ideal, mas agora ficou legal, aí eu resolvi fazer o primeiro. Então, assim, eu não chego a sentir vergonha dos primeiros programas, porque eu sei que quando a gente fez no começo, basicamente não mudou muita coisa, do primeiro até agora, o 48. Alguns equipamentos mudaram, a pegada mudou e tudo mais, mas eu acho que não foi, assim, uma mudança tão drástica, até porque como a gente transmite o conteúdo, ele é distribuído via internet, a gente tem um limite de qualidade dentro do possível. Eu tô longe desse limite ainda, mas as histórias também têm esse outro lado, né? Eu acho que é bem bacana essa diversidade, assim. Entendi. E só você falou, por exemplo, que antigamente você fazia tudo gravado, não sei o que, montava, ficava 18 horas editando, não sei o que. Todo mundo aqui, fora você que faz o esquema ao vivo, edita ainda podcast. É a parte mais insuportável de se fazer hoje em dia ou não? Ou já ficou legal? Não, eu gosto. Eu gosto de editar, criar... Porque, assim, é diferente a gravação do resultado final. Com certeza. Né? Então, teve... Inclusive, no Monacast da semana que vem, a gente gravou com 4 ouvintes do Monacast. Então, eles comentam sobre a parte de edição de áudio. E eu falei pra eles que tem áudio que eu salvei. Por exemplo, o Briga de Mulher, que muita gente gostou. Esse áudio era pra ter jogado fora. Quando a gente gravou ele, a G, que gravou com a gente, tava com problema. Aí tinha que ligar pra ela de telefone. A conexão dela caía toda hora. E o Daniel Falcão Azul, ele sempre escuta o áudio bruto, né? Ele falou, joga fora, isso daí vai te dar maior trabalho, tá horrível, não sei o quê. Aí ele foi e salvou, né? É, mas aí eu peguei esse áudio e eu consegui salvar ele. E o pessoal, assim, muita gente gostou. Então eu gosto de trabalhar. É claro que chega uma hora que você cansa, porque dá trabalho mesmo, né? Mas, por exemplo, Coisas que Dão Medo, né? A série Coisas que Dão Medo. Eu adoro, é a minha série preferida, é o meu Monacast preferido, porque eu crio o medo, tem as histórias de fantasmas, de assombração, e tem a trilha sonora. A gente fez uma trilha sonora no começo, que é um filme, parece filme de terror. Então eu gosto muito dessa parte, gosto mais da parte de criar o produto final do que mais de falar. A parte de falar eu deixo mais por conta da Eubalena, que ela é engraçada e tal, então eu só levanto a bola pra ela, né, e tô lá pra coordenar. Uhum. Mas eu gosto da parte de editar, da edição. Você, Alan, o que você... No começo era insuportável. Você odeia até hoje ou você não, também pegou amor que nem eu aprendi a gostar. Hoje eu amo editar. Eu gosto mais, às vezes, de editar do que de gravar. Porque o legal de editar, não sei se vocês concordam comigo, é justamente isso que você falou. Tipo assim, você tornar alguma coisa mais interessante, você ressaltar alguma coisa legal, você fazer, né, coisas... Você realmente salvar o negócio. Tipo assim, tá um puta papo morno, bicho, você pete um violino triste no fundo, fica uma coisa engraçada, sim, de repente, né? A gente fez um Monacast 40, que era do ET. Parecia, a gente tava gravando, de repente aparecia um ET, assim, sabe, no programa. Um extraterrestre fazendo contato imediato com a gente. Então isso daí é totalmente edição, né? Assim, é, imagina. É totalmente edição. Esse foi muito divertido. E eu vou fazer uma confissão aqui agora, vou decepcionar metade dos meus ouvintes. Sim. É. Nós somos aqui um bando de mentirosos. Por quê? Porque a gente, com a edição, a gente consegue transformar qualquer coisa, né? Sim. Alguns Radiofobia, como por exemplo, a gente chegou aqui segunda-feira com plano de gravar coisa pra caramba. Não dá. A gente começa a conversar, começa a interagir, começa a socializar. A última coisa que você faz aqui é gravar conteúdo. Aí, daqui a 2 semanas, vocês vão ouvir um Radiofobia ao vivo especial Campus Party 2011. Você ficou gravando só o ruído de fundo pra colocar depois embaixo? Não. Não? Ele é um Frankenstein que foi feito assim. Eu gravei o segundo bloco com uma galera, gravei o primeiro bloco com o pessoal. Quando chegou o Kessa e a Dani, a gente gravou a abertura. Só que o negócio é o seguinte, eu gravei cada trecho na minha cabeça como se ao vivo fosse. Então, já tem a escolha de músicas, eu já tô chamando a música. E legal aquele negócio, por exemplo, o cara vai falar do negócio dele, você fala assim, por exemplo, Maestro Billy, tô falando de você. Aí eu falei, Maestro Billy, um beijo pra você. Eu já dei a pausa... pra entrar o beijinho na edição. Quer dizer, mesmo gravando flat com o espírito de como se tivesse ao vivo, a hora que eu juntar esses pedaços, o programa ele já tá pronto na minha cabeça, porque eu sei como foi que eu fiz, que momento que eu dei, aquela pausa ela foi proposital pra entrar determinado efeito, e isso só acontece porque a gente faz pensando na edição. Então, mesmo um programa feito ao vivo, sem edição, ficaria muito ruim. Tem que ter um trabalhozinho. É que à medida que o tempo vai passando, a edição já começa na sua cabeça na gravação. Você já vai ouvindo, tá gravando, fala, puta, aqui eu vou cortar, aqui eu vou colocar não sei o quê. Tem coisa que a gente tá gravando de vez em quando, vai, meu, para que isso não vai entrar. Você fala começa mais baixo, pensando em ali, dá um fade-in na música, dá um voluminho pra cima. Você faz um negócio assim, pensando em dar uma baixadinha. Exato. Às vezes você sabe a música que você vai colocar no fundo a hora que ele estiver falando sobre tal assunto. Você sabe que em 1747, quando eu trabalhava numa rádio aqui em São Paulo, tinha um programa de manhã que era com um artista, um cantor famoso da época. Então, tipo assim, o cantor famoso não estava todos os dias de manhã na rádio, obviamente, né? Mas o locutor estava lá ao vivo e tinha gravado um monte de risadinha, um monte de coisa assim. E fala, então, querido, como é que tá aí? Não sei o que, não sei o que lá. O cara soltava, ah, tá tudo maravilha, tá tudo ótimo, beleza. E o que, que você acha, já tudo pré-gravado, né? O que, que você achou de semana passada, o jogo de futebol? Aí soltava, ah, o jogo de futebol foi super legal. E já tinham tudo pré-montado e iam trabalhando ao vivo com as vozes, tipo, não sei o que, no meio do papo, falar uma coisa engraçada, soltava uma risada do nego, assim, no meio, assim. E, pô, e o nego acreditava que a pessoa tava lá, do lado dele, todos os dias de manhã na rádio, fazendo tal programa, né? Essa é uma maravilha, só que eles fazem edição ao vivo na hora, né, no caso. É, outro detalhe, no meu caso, eu tenho duas experiências toda semana, uma de gravar sozinho, no Target HD, só que aí antes o pessoal perguntava, porque eu soltava 2, 3 podcasts por semana, mas, pô, como é que você grava tão rápido e tão fácil? Muito simples, não tem mais do que uma pessoa falando, então você sabe onde errou, onde você gaguejou, onde fazer o corte certo, e nas últimas edições do Target HD, mais fácil ainda, porque você dá um tropeção, você para a gravação, retoma a gravação de onde parou, e aí é só fazer a trilhagem. No caso do spin-off, esses detalhes que vocês estão falando, de, às vezes, um problema vira uma solução, e muitos ouvintes que estão aqui vão até achar estranho, mas algumas das edições que eu mais me divertia em editar o spin-off, eram quando a Vanna e o Zuil discutiam sobre uma certa série da ABC, que todos vocês adoram, eu nem tanto, chamada Lost. Você ficava de fora e deixava os dois discutindo. Ainda mais nessa última temporada. Eles ficavam quebrando o pau e eu gravava tudo isso porque na minha cabeça eu pensava, não, uma hora isso vai pro ar. Porque tinha conteúdo no argumento dos dois e era muito divertido. E no final da série a gente fez uma edição com todas essas colagens que se chamou Os Últimos Pitacos Antes da Série Acabar. Então, às vezes, pra quem vai editar, fica essa dica. Deixa a conversa fluir algumas vezes, mesmo que você vai ter um áudio bruto de 2 horas e meia, 3 horas. Alguns pedaços desse áudio vai virar uma edição extra, algum programa que você pode encaixar em algum momento. Você se preocupa em deixar um tempo limitado depois que quando você começa a fazer a edição? Tipo, você gravou 2 horas e meia de papo. Você fala, pô, vou tentar fazer o podcast ter X tempo ou não? Na maioria das vezes, sim. Agora, teve um episódio especial sobre Dexter, que foi o nosso 100º episódio, que não tinha como. Entendi. Porque a conversa tava com muito conteúdo. Dexter, né? Vamos falar a verdade, né? A conversa tava com tanto conteúdo que não tinha como limar. E a gente colocou no post, olha, tem 2 horas, mas em compensação tá um podcast com a conversa praticamente na íntegra. Pouca coisa foi tirada. Entendi. Você também, Alan, se preocupa com o tempo, não? Depois... A gente é meio que refém, né? Porque a gente não tem uma pauta fixa. Então, o que vier de notícia, a gente tem que soltar. Mas você tenta deixar, mas assim... Ultimamente... Já vem 10 notícias. Vai dar pra usar 7, porque meio tempo. Ultimamente a gente tem feito isso, porque... A gente achou que os programas estavam ficando muito longos. E pra quem precisa de informação rápida, tem certas coisas que você não precisa passar. Então a gente resolveu cortar. A gente tá mantendo entre 60 e 70 minutos semanalmente agora. Você também? Eu deixo uma hora e pouco. Sempre nesse... Sim, se for algo assim que for mais, eu corto, eu quebro, faço 2 programas. Entendi. Que nem o Monacast 3 anos, que a gente gravou com os 4 ouvintes e também teve as mensagens dos podcasters. E se fosse juntar os dois, ia dar 2 horas de programa, eu achei que ia ficar muita... Aí você quebrou. Muito tempo, aí eu quebrei os podcasters e os ouvintes ficaram 2 programas. E o teu é todo quadradinho, certinho. Tá? Não, então, perdeu a aí mão, que já. Tá, eu gravo com cronômetro, né? Então, mas você tenta manter sempre. Eu tento manter. A média hoje do Radiofobia é 1h30. Depois que a gente assumiu o formato ao vivo, eu tentei fazer o programa com 1 hora, mais ou menos, e a maioria dos ouvintes reclamou. O pessoal começou a reclamar. Porque o programa é quinzenal. Então falou, pô, ficou muito curto, acabou muito rápido, porque tem os blocos de música. Por fim, o papo acabou ficando menor. uma hora e meia a gente viu que é o tempo ideal. Só que num programa onde você não tem um texto, um script, você tem tópicos, eu tenho que fazer o papel de âncora, eu tenho que fazer o papel de sonoplasta, eu tenho que fazer o papel de DJ, tudo ao mesmo tempo, eu preciso de algumas ferramentas que me ajudem a não extrapolar, porque eu também sou um cara que fala muito, se deixar, eu acabo e o programa fica com 3 horas. Então o que eu faço? Eu divido, crio uma divisão assim de mais ou menos 15 minutos por bloco, e aí eu tenho um reloginho me acompanhando para que eu saiba que tá chegando naquele momento e consiga direcionar o papo para um final, ou chamar uma música, ou fazer alguma coisa assim, para que no final eu não tenha, sei lá, 2, 3 horas de programa. Entendi. Quem vai perguntar? Oi. Bom, eu queria saber referente à leitura de e-mails. Já que vocês estão falando sobre o tempo de gravação do cast, eu sei de muitos ouvintes que reclamam às vezes do tempo da leitura de e-mails. Como vocês usam isso? Quanto tempo vocês preferem utilizar? Se vocês cortam comentários? Como vocês preferem otimizar essa parte do podcast? A leitura, só botar no meu caso aqui, a leitura de e-mails basicamente é um grande pedido do ouvinte, né? Tipo, é a hora que o ouvinte aparece, né? Que é legal, né? Uma parte de interação, até pra gente saber o que a gente tá fazendo de certo ou de errado no podcast, né? Tipo, no caso do meu, que é de música, eu fazia muita coisa de dance, eu descobri que o pessoal gostava mais de rock, ou seja, não custa nada também colocar rock, né? Então foi uma coisa que cresceu assim também. Vocês perdem muito tempo, tipo assim, lendo e respondendo e se aprofundando muito, se dá uma passada geral só, e só pra dizer que tava lá e lembrei de você e é isso aí? Eu dei uma solução, né? Porque, por exemplo, pega os monocasts antigos, tem um lá falando do concurso de podcast. Então, uma coisa, né, que já foi. Quando eu voltei, eu coloquei os e-mails, a leitura de e-mails na Rádio Mona Lisa. Então o Monocast começa, a conversa vai, não tem e-mail lá pra você escutar. Se você quer escutar, se o ouvinte quer escutar, ele vai escutar na Rádio Mona Lisa, que é um bloco lá, a leitura de e-mails. Tá, você separou isso. Separei. Legal. E aí lá, a gente lê os e-mails, né, do pessoal, né? Você tem que dar valor, assim, você tem que interagir. Essa é a interação, é o contato, os e-mails. Que é o que a gente não tinha até na época do rádio e televisão, sim, né? Agora, né, existe, né? Então aí eu deixei na rádio, que eu achei melhor do que no Monocast. Bom, no meu caso, eu achei duas soluções até interessantes. No caso do Target HD, sempre tem, no início do programa, uma leitura de comentários. Eu gasto, em média, 10 minutos, não mais que isso, pra ler os comentários. Mesmo porque, uma coisa que a gente percebeu no spin-off, que a gente até tentou fazer um programa só de comentários, chamado Recap, a gente percebeu que, como a internet é dinâmica e rápida, os ouvintes querem respostas rápidas, querem um feedback rápido. E não pode, por exemplo, esperar pra... No caso do spin-off, não dá pra esperar pra comentar um episódio de House que passou há 3 semanas atrás. Até porque os comentários são de coisas que já aconteceram, né? Exatamente. Então você tem que comentar na semana seguinte. Mas é uma prioridade nossa, é claro. Os últimos programas foram temáticos, assim, férias, Natal, Ano Novo, não tinha como colocar os comentários. Mas em temporadas regulares, a gente coloca pelo menos 10 a 15 minutos de comentários em cada programa. A gente tenta o máximo, né, dar o feedback pros nossos ouvintes, porque a gente pede deles também os comentários. Sempre foi tão chorado. Pô, os comentários são o que nos fazem seguir, os e-mails que alimentam o podcast. Então, se a gente pede e depois não dá a devida atenção, eu acho que seria um desrespeito nosso pros ouvintes. O que a gente tenta é mediar entre o insuportável pra quem não gosta e aqueles que gostam de ter seus e-mails lidos. Então, a gente precisa mediar. Eu gravo o Podbillet da Bullet, que volta agora em fevereiro ao ar, né? E a gente fazia, no finalzinho de tudo, os comentários das pessoas que mandavam coisas na lista. Só que já, tipo assim, você falou um monte de assunto novo. No final, entrava os comentários de coisas da semana passada. Ficava redundante, besta, entendeu? Então, aconteceu. Aquilo tudo veio pro começo do programa. Começa o programa, já entra na lista, fala. Não sei quem falou disso, quem falou daquilo. Aí comenta alguma coisa rápida, passou, aí começa os assuntos novos. Acho que é uma forma legal de você tratar, porque, tipo assim, você tá respeitando, você tá continuando um pouco a conversa que teve, a troca de e-mails ou de papo que teve lá, pra depois você entrar com o resto dos assuntos, né? É uma coisa que acho que é interessante, é o seguinte: todo ouvinte de podcast quer ouvir o seu nome no programa que ele gosta. É que nem Rádio AM. É, um abraço pra Dona Maria. Você quer ouvir o seu nome naquele seu programa preferido. Mas imagina, por exemplo, vou falar, por exemplo, do Guaná, que tem quantos comentários por programa, tem uma média de 200, 300, 500 comentários. Imagina se ele fosse fazer as rapidinhas com todo mundo que comenta. Não, tem que botar aquele, né? Tem que botar no time stretch, né? Pra botar o nome todo mundo. Não tinha, não, ele fazia com voz de Alvin e os esquilos, né? Voz fininha. Mas mesmo assim, se você fosse falar o nome de todo mundo, ia ficar com 50 minutos. Impossível. Só de nome, né? E o legal é que, assim, tem comentários relevantes, que são aqueles que realmente falam falam a respeito do que foi falado no programa. Aqui a gente tem o exemplo do Lucas Yasumura, que é um dos maiores ouvintes de podcast do Brasil, que criou um gengibre, criou um mini podcast só pra gravar comentários em áudio dos seus podcasts preferidos. Sensacional. E ele edita, ele faz tudo e tal. Tem um carinho pela podosfera fantástico. Outros tantos como o Almighty, o Kio, pessoas que comentam, todo mundo aqui sabe de quem eu tô falando, que são comentaristas contumazes da podosfera. Tem aqueles que aparecem como First, primeiro, olha eu aqui, tô baixando e tal. E tem aqueles que usam o comentário como ferramenta de interação com outros ouvintes. Então, eu acho que assim, solução pra questão nunca vai existir, mas vai ter sempre a alternativa que é melhor pro tipo de programa que você faz. A curadoria sua, se de repente é interessante você ter sempre a pessoa primeiro que baixar, tipo, você ter uma rapidez no primeiro download, e você falar, o First da semana foi não sei quem. Isso atiça as pessoas a serem sempre os primeiros. Exatamente. Ou se você quer manter um bate-papo maior. A gente criou uma forma irreverente de fazer isso. A gente tem a seção de e-mails, abraques e recadalhos. Então a gente tem efetivamente os e-mails, os abraques e os recadalhos. Chega uma hora que a gente fala assim, olha, a gente vai mandar aqui abraço agora pra quem fez algum comentário relevante, porque a maioria falou merda. E nós não vamos falar essa bagaça aqui, comenta alguma coisa melhor no próximo. Você leva com irreverência, porque o tipo do programa, ele permite isso. Então o cara que não ouviu o nome dele naquele momento, ele não vai se sentir ofendido, pelo contrário. Na próxima semana ele escreve alguma coisa mais inteligente. Ele vai escrever, né? E com isso, aumentou a qualidade dos comentários. Legal. E aí a gente, com mais ou menos 20, 25 minutos, né, Dani? 25 minutos, entre abraços e recadalhos e jabazinhos também, a gente conseguiu fechar isso. E a gente faz no começo do programa, porque como a gente faz com a brincadeira, às vezes com convidado, com personagem, com voz, com imitação e tal, acabou se tornando uma atração a mais do programa. Se por acaso o ouvinte pula essa sessão, às vezes ele perde alguma coisa que vai ser pro benefício dele também, uma promoção, uma coisinha bacana e tudo mais. Então o pessoal sabe, o Radiofobia é um programa que a sessão de abraços, geralmente, ela tem ali algum easter egg, um negocinho bacana. E o pessoal acaba gostando de escutar. Entendi. Outra coisa importante, ou interessante até, é que alguns dos comentaristas de podcasts se incentivaram em comentar dentro do mesmo tema, passaram a se conhecer dentro do próprio blog do podcast e criaram o seu podcast. Tem um caso clássico, que é o Bola nas Costas Escutantes, que veio do pessoal do Bola nas Costas, da Globo.com. Eles não são vinculados à Globo, não fizeram paródia do podcast. Eles simplesmente... O podcast lá dos caras parou, eles pararam de fazer. Eles já comentavam no podcast deles, conversavam já pelo fórum de discussão. Resolveram se juntar, ninguém se conhece fisicamente, resolveram se juntar, se conhecer pelos comentários, e gravaram a versão deles do podcast. Então isso também motiva a que outras pessoas comecem a fazer o podcast por receber um feedback ou por se interessar por o assunto que estava falando, e aí continuar essa estrada de ter mais programas e mais gente falando besteira na internet. Quem é podcaster aqui, por favor, levanta a mão só pra ter uma ideia. Tá, o Samuel Varela ouve o podcast de vocês, provavelmente, né? É o cara. Queria mandar um abraço pra ele aqui, tá? Tá sendo gravado. Ele aqui. É o cara. Ele é o cara do momento. Meu, às vezes deviam fazer um podcast mais variado do mundo, né? Porque, tipo assim, eles ouvem todos os podcasts. A gente fez o seguinte, a gente criou Radiofobia 33. Vamos fazer um especial pra ele. A gente fez. Você fez. A gente fez, eu fiz um Radiofobia 33, é o manual do comentador contumaz. Genial. Chamei quatro comentadores, comentavam mais naquela época, e fiz um programa com eles, querendo saber o que é que eles gostam num podcast, o que que leva o cara a comentar, o que que vocês falam pra quem ouve e não comenta, qual seria o incentivo que você dá pros outros e tal, que a gente tava até discutindo isso. Mas agora compartilha com todo mundo, o que que é que eles falaram, então? É? Dá a dica, então, se eles falaram, né? Então, a gente tava até discutindo isso com o Jurandir, com o pessoal que a gente gravou aqui, com o Guanabara e tal, com relação a isso. Pouquíssimo. Quer ver? De novo, quem é podcaster, levanta a mão. Ok, abaixo. Quem aqui ganha dinheiro com podcast, levanta a mão. Só o Schiavini, que é o milionário da Combo Podcast. Mas ele não conta, Só o Schia. Ninguém mais ganha dinheiro com podcast. Ah, o Guanabara tá com a mãozinha só aqui, bem baixinho. O David tá com as pernas levantadas lá no palco, assim. O comentário, ele é fundamental pra que a gente, primeiro, tenha um feedback sobre o que a gente tá produzindo, sobre a qualidade, sobre se está agradando ou não quem tá ouvindo. E também demonstra, assim, a gente tem como corresponder a esse carinho do ouvinte. fazendo um trabalho cada vez melhor. E os comentaristas falaram exatamente sobre isso. Eles falaram sobre essa importância. Eles falaram que sabem o quanto é importante isso, e eles sabem que um podcast sem comentário, ele morre. Eles fazem meio até por pena da gente. Eles falam, pô, vai comentar, vai, pô. Mas eu gosto de vocês, eu não quero que vocês acabem. Tá bom, vai, vou comentar alguma coisinha lá. Aqui na Campus Party, chegou ouvinte falando assim, ó, desculpa, não dá pra eu comentar, assim, porque eu tô sempre em trânsito. Legal o cara pedir desculpa, né? Triste, né? Eu falo assim, ó, não dá... Que a gente fica pedindo, né? Não comenta, né? Nós somos duas carentes, eu e a Elba, comenta lá. E tem gente que escuta baixo o podcast e escuta assim em trânsito. Aí chega em casa à noite, não vai no blog comentar, né? Então Entendi. Tem muita gente assim. Não, e muita gente, tipo assim, que nem acessa o blog, nem vai lá, bicho. O nego já baixa direto, já tá, né? Não tá preocupado com isso, né? Tem uma menina ali com o microfone, é meia hora. Desculpa, vai lá. Para de falar. Então deixa ela fazer a pergunta. Essa semana, o Alotone e o Azaghal, eles estavam aqui falando da dificuldade de gravar com ouvintes. E o Léo, eu sei que já gravou, inclusive eu participei, né? A Mafalda também gravou. A dificuldade que vocês tiveram... Principalmente de editar isso, né? A bagunça que fica, porque eu, por exemplo, gaguejei, foi horrível. Eu adoro gravar com os ouvintes, a gente criou o Fala Seu Texugo, porque, né, o Pânico já tinha o Fala Que Eu Te Chupo, e eu pensei em fazer o Fala Que Eu Te Chuto, só que aí ia ficar muito pesado. Então foi... Depois ele quer pedir comentário no Exatamente. Blog. Exatamente. Não, mas os nossos ouvintes estão acostumados a ser bem tratados. Muito bem. E aí a gente criou o Fala Seu Texugo, que é exatamente isso. Por exemplo, nesse programa primeiro que a gente fez foi o 38, lógico, tinha um cara que queria participar, que chamou a gente no Skype, mas ele não tinha microfone. O cara chamou a gente no Skype, ele falou, quero participar. Mas ele usava o microfone. A gente chamou ele, mas ele não tinha microfone. E aí que a gente atendeu, ficou um barulho de ruído. Então, na hora, é o que a gente faz. Tinha um ET na linha, tinha um negocinho ali. Muito bom. Aí a gente falou, pô, sequestraram o cara, né? Aí o Marcos Lauro falou, putz, nosso ouvinte é retardado mesmo. O cara, essa hora, deve estar gritando no monitor. Oi, tô aqui! Batendo no monitor, ele tava, né? Batendo no monitor, assim, querendo falar, sabe? Então, é uma maneira que a gente tem de exercitar esse improviso, que pra mim é o que eu gosto de fazer. Quando a gente gravou com você, por exemplo, a gente ficou ali brincando, na base da gracinha e tal, a gravação tava um pouco baixa, aí você fala, ih, ela tá sumindo. Mas enquanto isso, eu tô aumentando o volume do Skype pra dar um ganho. Eu gosto porque eu gosto do imprevisível. Eu não gosto da coisa quadradinha. Quanto mais a gravação ao vivo me desafia, mais eu quero fazer. Essa que é a graça, pra mim. Mas acontece isso que o David, o Azaghal e o Alexandre falaram. Que de repente você chama um ouvinte e ele fica, ele não consegue falar. Então, ah, oi, tudo bem? Aí fica quieto, fica mudo, né? E você fica puxando. O Léo, ele tem jeito pra isso, né? Mas você fica lá... Oh, e aí, né? Não sai, né? Ou faz que nem o Pânico, chama o ouvinte e deixa ele ficar quieto o tempo todo também, não deixa ele falar, entendeu? É, o negócio é você chamar um ouvinte que você já conhece, que fala bastante, e ter ele lá, porque se o outro aparecer e não falar nada, você tem o outro lá pra contrabalançar. Algumas vezes de ouvinte sai coisa legal, por exemplo, vocês não eram nascidos ainda, mas o Vesgo do Pânico, ele era ouvinte do Pânico. Ele era de Itanhandu, ele ligava todo dia e conseguia falar com a gente lá, e depois foi, não sei o que, e acabou sendo uma parte do programa. O outro que entrava direto também era o Barbur, que faz a Bebe Camargo lá na Metropolitana. Ele era ouvinte do Pânico também, e de tanto encher o saco, ela também arrumou um programa dele na metrô. Ou seja, tem gente muito legal, que também tem muita coisa de conteúdo óbvio, né? Então é questão de saber, até o cara tem que saber guiar, de repente, como a coisa faz. Você levantar umas perguntas, perguntar pro ouvinte, fazer o ouvinte interagir, com o tempo ele vai se soltando, de repente é uma coisa legal, né? É o caso do spin-off. O Andrés e o Ivana Medeiros eram dois ouvintes do spin-off antes de entrar pra equipe. Eram articulados, eram pessoas inteligentes. Bom, viu, nem tanto, mas são pessoas inteligentes e articuladas. Peraí, mas ele não é tanto articulado ou não é tão inteligente? Não, tudo bem, vai. O Zuil gosta da Ana Maria Braga, cara. Ah, legal. Ó, pegou mal. Briga com ele depois, cara, né? Magoou, né? Então, às vezes, acontece dessas pessoas que são inteligentes e articuladas entrarem no podcast por terem essas qualidades, né? É, no nosso caso tem a Ju Teófilo, que ela também virou colaboradora, ouvinte, ela participou já de um programa, né? Então é legal, a gente conhece, né, parece pessoas bem interessantes aí que vêm participar. O Oliver Pérez era um ouvinte e virou nosso âncora hoje também. Olha lá. A Daniela Monteiro do DaniCast entrou por Radiofobia porque ela também é uma gostosa, que eu vou te falar. Só por isso. Por isso, a gente precisava, a gente mostra o seu avatar do Twitter pro pessoal aí, Dani. Não, levanta, levanta. Levanta e mostra o seu avatar do Twitter pra eles te reconhecerem. Excelente! Vocês gostam, né? Pois articulação, não, 100%. Ah, é o que importa, né? Uma dúvida que eu levantei na oficina há umas 2 horas e eu falei no slide, falei que era pra deixar agora pra mesa. Eu queria levantar esse assunto, que é em relação a direitos autorais. Vamos lá. Billy me ajuda pra caramba, queria agradecer aqui aquele programa que a gente teve. Ah, é, né? Resolveu, né? Resolveu, que graças bom, a uhum. Deus. E eu queria que você explicasse, porque você tem muita gente de podcast que ainda não sofreu aquele alerta oficial. Bom, a moça me liga toda semana. Ela me manda e-mail. É número privado. Eu falo, pois não, Thaís. Ah, eu já sei. Acabei dando uma entrevista. Não, é Tânia, né? Tânia. Acabei dando uma entrevista pro Olhar Digital, que vai ao ar no dia 30 de janeiro, falando sobre esse assunto também. Legal. Levantando aquilo que a gente... Vocês sabem, né? Que você usa a música, tem que pagar, né? É, eu queria que você alertasse a galera, porque mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E eu dei a dica que você me deu, que é o Jamendo. É, com certeza. É sucesso. Ah, só... Desculpa. Tem um senhor de boné, depois a mocinha lá. Só falar desse negócio de editorial. É o seguinte, a gente usa música, a gente tem que pagar, tá? Porque a pessoa vive disso. O nego toca, cria música, ele geralmente vive disso. Então é nada mais natural a gente remunerar o que a gente está usando em benefício próprio. Então usa a música dos outros, paga pros outros a música. Então a ideia básica é essa. E o ECAD, há uns 3, 4 anos atrás, a gente conseguiu fazer um acordo, tipo, vamos ver o que vai dar com eles. Que na época era o tal de Marcelo que trabalhava lá. Cara, gente boa pra burra, a gente conseguiu convencê-lo a qualquer podcast que seja pessoal, que não seja de pessoa jurídica, que não tenha, que não esteja registrado num site jurídico em nome de pessoa jurídica, ou seja alguma coisa comercial, a pagar uma UDA, que eles chamam, que é a Unidade de Direito Autoral. É um valor que eles bolam lá, que eles inventam, que hoje em dia tá em R$ 48,32, uma coisa assim, para você poder usar quanta música você quiser. E eles, com essas R$ 48 lá, pagarem uma miserinha para as pessoas que vocês tocam, né? Que a gente toca. Isso é muito legal, porque, tipo assim, não é o ideal nem para o ECAD, não é o ideal para a gente, né? Obviamente, seria legal se a gente fizesse um outro esquema de remuneração, se fosse pago, não sei, X. Mas é uma coisa, é um começo, que é uma coisa bem interessante para a música, que inclusive virou até modelo de negócio dentro deles lá do ECAD, para mais uma série de outras coisinhas, essa ideia de remunerar pequeno e ganhar na quantidade, entendeu? Então funciona muito, é só questão de mandar um e-mail pro ECAD ou mandar lá para a Bpod. Agora a Bpod está em site novo, é abpod.com.br. É o mesmo wiki vagabundo lá que a gente vai arrumar ainda, mas tá lá, é só entrar, fazer cadastro, a gente recebe os e-mails. E aí pedir pro ECAD para pagar essa UDA. O mais importante do nosso lado a fazer, que o ECAD recebeu os R$ 48, tudo bem. Agora o importante é o ECAD receber isso e repassar para as bandas e artistas que vocês tocaram. Eles não falam muito isso, mas é interessante a gente falar e a gente cobrar isso deles. Mandar a lista de tudo que tocou, ó, toquei Gilberto Gil tal, toquei Bon Jovi, não sei o quê. Manda a lista, ó, tô pagando, tô mandando a lista para vocês de quem eu toquei, ou seja, teoricamente eles vão pegar aquilo e remunerar quem vocês tocaram, tá? É uma miséria pra cada um, só que vai ser um bojo legal e interessante. É, eu tenho um podcast sobre rock progressivo, né? O Léo conhece e tal. E a gente fala muito sobre banda do exterior, banda belga, banda inglesa e tal. E geralmente a gente manda e-mail pra essas bandas. A gente fala assim, olha, a gente ouviu no seu MySpace uma música legal do seu álbum e tal. É, eu queria ou comprar o álbum pra ter pra mim, e eu gostaria de divulgar a música X no meu blog, no meu podcast brasileiro. Sobre isso, eu explico o que é o blog e tudo mais. Eu queria saber se vocês me liberam a música. E aí, geralmente, eles mandam e-mail de volta, ou mandando MP3, ou mandando link pra download, ou às vezes eles só falam, olha, se você já tem a música aí, se você tiver, você pode tocar. Entendi. Mas com a permissão deles... Então, tem que tomar cuidado o seguinte, a banda falar que pode tocar uma coisa, mas se ele tá abaixo de uma gravadora, a música não é deles, é da gravadora. Entendeu? Então é muito complicado. É legal você ter esse e-mail, falar, ah, legal, pode tocar, tá liberado, vambora. Legal, deixa guardado. Bom, ótimo. E toca mesmo, tudo bem. Mas, Billy, músicas de bandas independentes que estão no MySpace. Se o cara liberar pra você, se você tem um e-mail, né? Do cara, a Rádio Heineken, por exemplo, a gente usa sempre músicas Creative Commons ou músicas que as pessoas mandam pelo MySpace. Então, ó, tá aqui minha música, eu tô mandando, pode tocar. É legal pra eles, é uma divulgação. Eu tenho guardado todas as atualizações de todo mundo que tocou no programa. Ou seja, é uma garantia que eu tenho. E é uma coisa, tipo assim, eu não vou remunerar o cara, porque o cara também tem esse interesse de ser divulgado pela rádio. Tem 30 mil ouvintes por semana, é um negócio que vale a pena pra eles, é legal. Ou seja, tem esse lado também, guarda. E outra coisa que eu tava falando também, de música Creative Commons. O pessoal pega meio nojinho quando fala Creative Commons, fica meio, hein, aquelas musiquinhas mal feitas. Bicho, ó, entra no Jamendo, é jamendo.com, Jamendo com J. Jamendo.com. Existe um mundo de música lá, inclusive que música você pode usar a título de Creative Commons gratuito, mas também você pode pagar pra isso. De repente, você quer fazer um comercial de televisão com eles, pode meter bala. Tem uma forma de pagamento, tem uma remuneração dos caras lá. E é um negócio sério, você paga via PayPal, sei lá, dá 30 euros pra usar durante 3 meses a música na televisão. E é legal, pois, sabe? Uma coisa que vale a pena, tem coisas muito bacanas. É questão de pesquisar lá que tem coisa bem legal. É, tem coisa muito bem produzida com Creative Commons. Tem mesmo. O Jamendo não é o único site que disponibiliza. O Beast Boys hoje em dia já produz Creative Commons e libera mesmo, né? Fez uma época. O Jamendo é grande, é fácil de localizar, mas não é o único site que disponibiliza a música. O site do Billy, né? Ah, tem um post meu lá que tem. Mas muita coisa mudou, tipo aquele Beatmaker lá já tá meio fraco, já não tem muita coisa. Eu vou refazer, tem umas coisas legais, eu vou repostar isso aí. Tem no meu. Se você entrar no meu blog lá, maestrobilly.com/podcast, se vocês forem no search e colocar Jamendo, acho que é o segundo post lá que fala sobre um monte de lugarzinho de baixar. Às vezes um amigo entra em contato, que assim o pessoal da Podosfera sabe que eu tô sempre gravando junto e fazendo, produzindo alguma coisinha e tal. Aí aconteceu com o Johnny, né? Com o Johnny Ken há uns 2 meses atrás. Pediu pra mim, me ajuda aqui a achar uma música. Eu tô com uma vinhetinha nova pros vídeos do Migrim e tal. Queria botar uma musiquinha aqui, mas não queria ter problema de direito e tal. Me ajuda a encontrar uma música. Eu falei, pô, legal. Aí a gente foi lá, fui no site, mandei pra ele algumas opções. Falou, velho, muito bacana, uma batidinha assim de disco e tal, de música eletrônica e tal. E aí eu entrei no site do cara, era só o seguinte: você pode usar a música desde que você mande um e-mail pra ele e diga pra que você vai usar. O Creative Commons tem isso, cada um tem uma especificidade lá. Ou você pede autorização, ou você fala, tipo, você libera o seu produto, que usou o produto dele também, Creative Commons. Citar o nome do isso, autor. Isso, às vezes você usa desde que cita da coisa fonte. Assim, quando eu faço coisas assim, que eu uso uma coisa Creative Commons, no caso do Jamendo, realmente eu pago aqueles caras que estão pedindo, não é muito meu, e é garantia que tá lá, é meu, eu posso usar o que eu quiser. Acho uma coisa que vale bem a pena também. É, que nem a gente viu hoje aqui, tem bastante podcasters, né? O que vocês acham do atual panorama da podosfera? Se tá ficando meio saturado com a quantidade de programas com o mesmo tema, ou que isso só enriquece em questão pro ouvinte saber que muitas pessoas têm opiniões variadas sobre o mesmo assunto? Fala o Alan. A gente não tá no esquema de rádio, né, que você tem uma concorrência, você precisa daquela audiência. Todo mundo pode ouvir tudo, porque ao contrário da rádio, que você tem que estar sintonizado em tal horário naquela rádio, não, podcast você organiza a sua playlist e você ouve o que você quer. Não é o programador quem decide o que você quer, você. Se você tem um programa que você gosta, você assina o feed, ou você organiza o seu horário para você acessar o site tal hora, você pode ter vários podcasts, porque por mais que tenha o mesmo tema, as opiniões são diferentes. Embora você tenha uma que você, digamos, se identifique mais, às vezes você tem uma outra que também pode, às vezes, num programa ou outro, dar aquela, justamente aquele clique que faltou naquele programa que você gosta mais. Então eu acho interessante você se organizar. O grande barato do podcast pra mim é que quem manda não é a pessoa que programa, é justamente o ouvinte. Quem manda é o ouvinte. É muito diferente de rádio. Outro detalhe importante, a pesquisa que o Guanabara apresentou hoje de manhã fala que a maioria dos podcasts são de tecnologia, TV e games. Da quantidade, você extrai a qualidade. Quanto mais, melhor. Só que talvez o que as pessoas que vão começar agora precisam ter em mente é focos diferentes e começar a pensar em formatos diferentes. É claro, no começo vocês vão se basear sempre naqueles que são referência para vocês. Mas com o passar do tempo, ou quanto mais você vai fazer, mais você vai querer criar a sua identidade, a sua forma de fazer. Não existe a forma certa, existe a sua forma. Faça aquilo que vai agradar você, para que você consiga se identificar, ou que as pessoas consigam se identificar com você. Eu acho que você perguntou de estar saturado. Eu acho que a gente está bem abastecido de podcasts que tem nerd no nome, né? Eu vou lançar um podcast, Mafalda, chamado as abobrinhas que eu compro na Feira Nerd. Uma coisa que eu tava falando, esse negócio de saturado não tá. E acho que o mais importante quando você for começar a fazer podcast é fazer podcast de alguma coisa que você gosta. Não adianta você falar, pô, vou falar de tecnologia, tá todo mundo falando, eu vou falar também. Bicho, se você não sabe tecnologia, não adianta você falar, vai ficar ruim. É o que eu sempre falo, se você gosta de jardinagem, faz um jardinagem. Você gosta de jardinagem de arbusto, faz um de arbusto, depois faz um de grama. Gosta de rock sueco, faz um de rock sueco. Sabe, tem espaço pra todo mundo e tem temas super legais, coisas que, pô, de repente tem coisas super interessantes sobre as sequoias que eu não sei. Você faz um podcast, sabe, sei lá, qualquer coisa, conta história, né? Ou faz, pô, que nem o Christian, o Gürtner lá. Ele faz uns puta podcast mega top produzido, com umas puta histórias super legais. Faça alguma coisa legal também nessa linha, faz uma produção diferente, inventa efeito, faz um podcast só de barulho, sei lá, tem um monte de coisa legal pra fazer. A gente discutiu isso no Radiofobia 47, que a gente teve a oportunidade de entrevistar o Luciano Pires, conversar com ele do Café Brasil, e é um cara muito cabeça, é um cara que se considerava à margem da podosfera por ter 55 anos de idade, por não frequentar os mesmos sites e as mesmas baladas que a maioria aqui. Ele mesmo se considera à margem da podosfera, mas é um cara que ele vê o podcast com outro ponto de vista. E a gente discutiu isso. Eu acho que saturado, muito pelo contrário, a gente está só começando. A gente está 5 anos à frente do momento que o podcast vai ser reconhecido como mídia. Até agora a gente considerava o podcast como ferramenta de distribuição de áudio ou vídeo, né? A ferramenta de distribuição de áudio, no caso do podcast, via feed, e agora não necessariamente via feed, porque tem uns que nem usam feed mais. Mas a gente conversou sobre isso. Eu consigo ver, por exemplo, crianças fazendo um podcast sobre suas brincadeiras. Eu gravei o programa 41 com meus filhos no Dia da Criança. Juntei os dois ali, ficamos batendo papo, eu e os dois. O que vocês fazem, o que vocês gostam, a origem dos dinossauros e não sei o quê. Eles pediram música do Toy Story, do Alvin e os Esquilos. Você pode fazer um podcast de história infantil. Eu consigo imaginar um podcast de uma senhora falando histórias para criança, tipo A Babá Quase Perfeita, lá, aquele filme do Robin Williams. Uhum. Tinha um programa contando história na televisão, podcast de culinária. Então, o que acontece, eu acho que é o seguinte: o podcast, ele está se transformando numa mídia. Ele está deixando de ser ferramenta e está se transformando em mídia, em meio. É uma mega mídia de apoio, inclusive para rádio. Muita As rádio agências estão começando a enxergar a gente. Não, a gente assim já faz também, tem muita coisa. É que não trata como um podcast, não chama podcast, chama rádio online, alguma coisa assim. Mas no fundo é a mesma coisa, está lá o conteúdo para distribuir, é normal isso. E tipo assim, uma coisa que você está falando também, sei lá, pegando o exemplo das enchentes lá do Rio, lá, por exemplo. Bicho, faz um podcast comunitário, pega o pessoal da comunidade, vai ver os problemas que tem, vai entrevistar o negro. Pega um cara lá que tá o responsável pelo seu bairro, sobre alguma coisa de, sei lá, sabe? Tem um monte de coisa legal pra se fazer, só precisa ter ideia. É aquele papo, né? Ideia na mão, câmera na mão, ideia na cabeça. É meio isso, bicho. É o microfone lá, o computador tá aí. Todo mundo pode ser ouvido hoje em dia. Então, legal, basicamente, você poder fazer o que você tem interesse e o que você sabe fazer, né? Porque o mais legal é isso. Oi, boa tarde, Mari Bonfim. Falar que eu já tive a honra de gravar o Monacast no AirDrops. Aliás, estão saudades, me chamem. Queria ouvir de vocês histórias de como é caçar convidados e histórias engraçadas de convidados que já participaram do podcast de vocês. Eu queria aproveitar já fazendo uma reclamação. O Rod Reis está aí? Ah. Sem vergonha. Tá, esse cara aqui é o maior monopolizador de convidado da podosfera brasileira. Esse cara aqui, se precisar dele quinta, sexta-noite, você vai chamar qualquer um. Eu tô gravando com o Rod Reis. Então, eu acho que ele consegue gravar em 2 dias conteúdo pro ano todo. Ele tem a grande central de arregimentadores, né, de convidados. É incrível. Eu nunca vi coisa igual. Todo mundo tava gravando com o Rod Reis no mesmo dia. Foi algo, assim, fantástico. Parabéns, cara. Na sequência, tem uma história engraçada relacionada ao spin-off no ano passado. Que nós conseguimos... O pessoal que ouve o podcast sabe a fama de uma hashtag chamada Rice Guy, Mr. Rice Guy. E lá no spin-off nós conseguimos fazer com que o nosso amigo Eduardo Salles, do Papo de Gordo, participasse de apenas um episódio do spin-off dividido em 2 partes. Isso foi uma honra, porque tem podcasts que ele participa de 3, 4, 5 episódios. E aí, de sacanagem, no final ele editou. Então, semana que vem você tá aqui com a gente, né? Aconteceu exatamente isso. Bandido, né? Ele gravou tudo uma vez só. Até semana que vem, eu falei, aham, beleza. Maravilhas da edição. Bom, fala que o Dudu deixou você 1 ano de castigo no Papo de Gordo também. Mas isso é um amor antigo. Mas Tem histórias engraçadas também para se fazer convites para convidados. A gente sempre quer trazer pessoas interessantes para o podcast, para trocar uma ideia, para até mesmo pessoas ligadas ao assunto. Só que eu, particularmente, passo com esse problema até hoje. Às vezes, a gente fica acanhado de chamar uma pessoa que a gente gosta, uma pessoa que a gente admira, para gravar um podcast, sei lá, talvez por timidez. Não sei se você passa por isso, Mafalda. Passo. Também. A gente também. Fica acanhado para chamar, né? Não, no nosso teve um caso curioso, que foi o do Monacast 40, do ET, Davi Graff. Ele falou assim: por que vocês não fazem um sobre ETs mesmo, sobre casos, né, esses casos de OVNI, né, e tudo mais. Aí, ó, você sabe do assunto, então vem participar, né, convidei ele. Mas no final, virou aquele negócio, aquela comédia totalmente insana, né. Que ele veio aí, não, vamos mudar tudo, você vai ser o ET. Colocamos a voz, né, nele, o filtro, né, e foi aquele negócio totalmente maluco. E agora ele gravou com a gente, como um dos ouvintes, nesse Monacast da semana que vem, né? Então ele até falou, né? Pô, eu vou gravar como eu mesmo, eu tô nervoso, né? Tal, né? Não vou ter o som, né? A voz do ET, né? Então, mas... E ele fala pra caramba, né? Ele cuidou do fórum do Jovem Nerd no começo, né? Então ele começou a contar a história do Jovem Nerd, né? Se deixasse, só falava disso, né? Só contava um monte de história do Jovem Nerd. Então foi muito engraçado, assim, foi muito divertido. E só com relação a esse negócio da dificuldade de achar convidado e tudo mais, o Radiofobia na própria abertura fala as melhores entrevistas com os melhores humoristas, né? Mas a gente não entrevista só humorista. Mas uma coisa interessante é que os humoristas passaram a recomendar o programa para os outros humoristas. Então a gente gravou no começo com o Japa, com o Celcinho, que a gente teve oportunidade de fazer stand-up juntos e tudo mais. E mais recentemente agora, a gente tá pegando esse pessoal que tá fazendo stand-up comedy, e aí o pessoal já vem sabendo que foi recomendado pelo outro. Já espera alguma coisa, a gente gravou com o Renato, né? Tortorelli, que indicou Gustavo Pompiani, aí a gente fui no show, Rodrigo Cáceres, vamos gravar agora com o Arley Santana, que tá aí apresentando um weblog, a gente já conversou com o Rafinha, com o Danilo, quer dizer, o pessoal já vai sabendo, pô, Radiofobia é aquele programa que tá entrevistando pessoal de humor, né? Pô, quero fazer, cara, como é que é essa parada e tal? E aí agora a gente já tá tendo essa facilidade de quando a gente se apresenta, fala assim, pô, já ouvi falar, fulano de tal gravou, comentou, disse que vocês são um bando de malucos, eu quero fazer. E com relação à podosfera, não tem problema nenhum, porque quem não quer participar de um podcast, né, Dudu? Quem não quer participar do podcast dos amigos, né? É uma delícia. Quando o Rod deixa, né? Quando o Rod deixa, o Dudu tá disponível, né? Eu fiz uma sacanagem com o Dudu, que foi o seguinte: chamei uma galera pra falar sobre podcast, eu não chamei ele. Aí reuniu eu, Jabu, Tato, quem mais? O Salgado. A gente tava lá conversando e tal. O Dudu entrou e falou assim: fiquei sabendo que vocês falaram mal de mim. Falei, não, que isso. Aí no programa seguinte ele invadiu a leitura de e-mails pra mandar todo mundo a merda porque não chamaram ele pra gravar o programa. Excelente, sabe? Esse tipo de interação, essa família que a gente criou, assim. Essa coisa bonita, né? De mandar outra merda, é maravilha. Comante. Isso aqui é a podosfera brasileira. Eu sou o Lucas Yasumura. Eu faço as minhas gravações do Gengibre. Eu quero fazer uma primeira coisa. Dá licença. Não. Podcaster. Não. Vocês são 10. Vocês são fenomenais. Obrigado. Agora pergunta. Todo mundo procura patrocínio. É fato. Podcaster também procura seu patrocínio. A opinião de vocês. Vocês não acham que o programa pode eventualmente ficar refém do seu patrocinador e por isso ficar um programa quadrado e eventualmente perder ouvintes ou não? Como é que vocês enxergam essa busca pelo patrocinador? Isso é mais ou menos o que o Fabiano Mazeu pediu aqui no Twitter, falar sobre monetização de podcasts. A meu ver, eu acho o seguinte: se você tem um patrocínio, tem várias maneiras de você encaixar o patrocínio dentro do seu podcast, né? Acho que ou você falando alguma coisa, ou você faz, tipo, um momento... Tem que ser pertinente ao que você tá fazendo. Se eu faço podcast de música, eu não posso parar e falar assim: olha, queria falar da Casa de Carnes do João. Casa de Carnes do João é uma maravilha, você compra chuleta, não sei... Isso não tem nada a ver. Agora, se eu falar momento rock and roll da Casa de Carnes do João, ó, o João, meu, vem umas puta carne e ele curte rock and roll, tocar um Iron Maiden legal pra vocês aqui. É uma. Você inseriu a Casa de Carnes dos caras falar, entendeu? Que curte o rock and roll. E você não ficou refém de falar do negócio dele, né? Então, eu acho que é meio isso. Você fazer, tornar aquele negócio pertinente pro seu podcast. Eu não sei o caso de cada um, se tem algum tipo de... Principalmente porque você faz um podcast sobre um assunto que você gosta. Então, se você não filtrar o tipo de patrocínio que você vai ter, inevitavelmente você vai acabar falando com desânimo sobre aquilo, porque você não sabe, você não estudou, você não tem nenhuma identidade com aquilo. É, até teve uma brincadeira ano passado quando o próprio Jurandir falou sobre... Eles falaram, eles são podcast de cinema e receberam o patrocínio do Broseador, totalmente fora de foco. Então tem que tomar cuidado para você não acabar caindo no ridículo. Eu acho que quem mais consegue encaixar isso com mais são justamente o Jovem Nerd e o Rapadura, né? Com exceção do Broseador. Então eu acho que dá para você pegar muita coisa daí de como fazer isso aí. A gente foi conseguir um patrocínio só agora em novembro, quando surgiu o concurso da Web Celebre. E outra coisa interessante que é que no nosso caso, o podcast faz parte, é um dos produtos que podem ser comercializados no site, né? Então ele não entra como uma mídia principal, não no nosso caso. A gente gostaria que fosse, mas não. Ele entra num pacote, tanto que aqui entrou como parte do pacote. Então você tem banner e tudo mais. Inserção no podcast é muita coisa que algumas agências ainda relutam um pouco em querer incluir quando vão fazer um pacote com você. É, eu já tive um caso que teve um anunciante que se entusiasmou pelos números do blog. Quando chegou nos números do podcast, ele começou a relutar. Não que o podcast tivesse pouco... Eu só aí, quero fazer um complemento com relação a esse negócio do anúncio, né? Que o Lucas falou. A gente teve uma experiência agora recente, ontem, anteontem, de fazer a Maratona Podcastal, que foi uma nova empreitada, de pegar o pique do ao vivo, só que durante um período longo. Fizemos 4 horas na quarta-feira, 5 horas ontem. Ontem a gente emplacou segundo lugar no Trending Topics do Twitter do Brasil, a hashtag MaratonaPod. E tinha uma agência grande que estava escutando isso, estava escutando e acompanhando, que já trouxe para a gente um produto, sabendo quem é o nosso público, né? Então, eu acho que podcast é assim, se for um podcast sobre churrasco, o açougue do Zé tem tudo a ver. Ele vai falar, pô, é o meu público. Se for um anunciante de, sei lá, livro de receita, o podcast sobre culinária, ele tem tudo a ver. Assim como essa agência nos trouxe um produto onde o nosso público é o público que consome esse produto. Então a chance da gente atingir esse público no estômago é muito maior. Um exemplo que eu sempre dou é aquele negócio, eu tenho uma fábrica de adubo para arbusto, voltando àquele podcast de jardinagem, legal. Eu tenho uma fábrica de adubo de arbusto. Eu anuncio no Jornal Nacional e pego não sei quantos milhões de pessoas, sendo que 3 pessoas vão comprar meu produto, ou eu vou anunciar no podcast que fala sobre jardinagem de arbusto e vou falar com aquelas 10 pessoas que estão inteiradas e sabem do que eu estou falando, sabem se meu produto é bom e vão usar. E, meu, de repente você paga bem menos também. Ou seja, tem né, todo um posicionamento, né? É questão de você, do cliente não ser... besta, achando que vai ser legal ele entrar no meio e atrapalhar e ser completamente fora do esquema do podcast, e tendo o podcast também de saber encaixar isso e poder fazer ou não a coisa. Até porque as agências agora estão sabendo pulverizar mais a verba que eles recebem. Antigamente eles só viam os podcasts grandes, e mesmo os grandes eles vinham com muito preconceito. Sobre videocasts, o que vocês têm a dizer sobre isso? Oi. Porque muita gente fala assim, podcast morreu, o negócio é videocast. Olá, só que bicho, não, né? Tem todo chamar de vlog, né? Tem todo um outro lado, né? É, entortar o olho e perguntar como tá você. Fazendo parte de podcast, ele é uma... Principalmente, eu acho que a maioria, não, a Mona Lisa, o Target, são blogs que podem mexer com várias mídias ao mesmo tempo. Não só áudio. Você pode ter um review de um aparelho que ele, da Nokia, e você fazer por vídeo. Muita gente faz por vídeo. É até mais legal do que você só pelo Exatamente. Áudio. Exatamente. Você não vai ficar falando, a pessoa tá mostrando o que tá acontecendo. No nosso caso, às vezes a gente vai falar sobre um trailer de um filme. Às vezes é muito mais legal você passar o trailer e a gente comentando, a gente entrando no meio, a gente fazendo intervenção. No caso das meninas também, principalmente mulher, que maquiagem, cabelo, pelo amor de Deus, tem que mostrar, a mulher tem que ver, né? Uhum. Então eu acho que isso é interessante. Acho legal. É um meio, né, assim, que pega bastante jovens, né? Mas... Você tem que ter talento também, né? Não é tão simples assim, né? Porque não é, podcast você fica lá, dá umas lidinhas, não sei o quê, faz outra coisa, coça o seu ouvido. No videocast é diferente, né? Você tem que ter um comprometimento maior, sim, a iluminação, tem que se preocupar com todos os outros fatores também, né? Você tem que ter jeito, você tem que ter talento. É, mas é tipo assim, todo mundo começou a fazer podcast, os primeiros são toscos, né? Aí vai melhorando. Acho que o caso é esse também, investir em equipamento. Acho que é a mesma, né? A mesma dinâmica da coisa toda que aconteceu com o áudio acontece com o vídeo também, né? Uhum. Só uma coisa, videocast não funciona pra tudo não também, viu? No seu caso, tem muito efeito, tem muita coisa de imitação. Coisa mais ridícula, você fica vendo o cara imitando. Isso aí também. É legal você ficar imaginando a situação, você imaginar isso. A cena, a cara da pessoa. Você põe no videocast e estraga 90% da brincadeira também. Pra pegada de rádio que a gente tem assim no Radiofobia, não funcionaria. A gente teria que pensar num outro formato, numa outra atração. Até porque tem... A gente tá todo mundo separado. Né? Cada um na sua casa, sim. A gente grava via Skype e não teria como. O Laurito, ele grava sem camisa, com microfone de lapela colado no pelo do peito, quer dizer, assim, com o Durex. Uhum. Não dá pra fazer isso no videocast. A Dani grava de biquíni na casa dela, não dá pra fazer isso no videocast. Imagina eu gravando de cueca em casa, impossível. Imagina você de biquíni, imagina. Impossível. Peraí, como assim não dá, velho? Criei uma imagem mental foda na cabeça de vocês agora. Como assim não dá? Claro que dá. Eu de biquíni? Não, mas nem fudendo. A Dani, pô. Só uma pergunta do Johnny King rapidinho aqui, pois não sei. Eu ia falar mais ou menos sobre concorrência, mas antes queria fazer um comentário a respeito de publicidade. Teve um evento de uma fabricante de celular, ela convidou várias pessoas de tecnologia. Aí tava numa rodinha, tava eu, o René Fraga, se não me engano, a Sinara Peixoto e o Thiago Dória. Aí os quatro tava com HTC Touch. A gente olhou, achou engraçado, perguntei, mas por que vocês compraram? Os quatro falaram que foram convencidos por causa do podcast da Bia Kunze. Né? Atenção, Bia Kunze pagar uma grana pra ele depois. Não, então, mas mostra como o podcast tem uma força na área da publicidade. A especialidade dela é justamente decupar esse tipo de equipamento. Esse negócio é legal, por que não, né? Acho legal. Agora, eu ia perguntar sobre videocast também por causa de concorrência, né? O videocast acaba sendo uma concorrência do podcast diretamente. Mas em rádios, hoje em dia, a rádio está muito... entrou muito no podcast, né? Todos os programas, os principais programas de rádio, pelo menos, eles lançam uma versão na internet. Então, sei lá, CBN, Max Geringer, Ramauro Halper, o Fim de Expediente, todos têm feeds. Eles acabam sendo um concorrente, porque eles já vêm com a qualidade do rádio, ou seja, a locução melhor, a edição melhor e tal. Ou eles acabam ajudando a divulgar a marca podcast. O cara fala, vi Max Geringer podcast, mas... Puxa, tem esse outro podcast que eu posso ouvir da mesma maneira, eu vou ouvir junto. Né? Então a concorrência da rádio na internet ajuda ou atrapalha? Eu acho que ajuda. Você fazer um ouvinte de rádio entrar na internet pra ouvir um áudio, só ajuda quem faz áudio pra ir na internet, né? Óbvio, ele vai ficar muito tempo focado na CBN, não sei o que, lá, mas se o cara tiver interesse em procurar outras coisas, ele vai procurar também, até porque ele perdeu um pouco dessa... perdeu a virgindade de ouvir coisas de áudio na internet, né? Não só entrar em YouTube pra ver vídeo, não sei o que. Eu acho que ajuda muito, não sei. É basicamente o que o Billy falou, você... aproxima as pessoas que não conhecem o formato, conhecem de forma direta, até mesmo por uma mecânica que não é convencional, a conhecer o formato e se interessar por outros conteúdos dentro do formato. E como a gente falou que quanto mais melhor, que venham, né? Que venham as rádios, né? E eu acho que não entra como concorrência, porque a rádio disponibiliza o conteúdo que foi ao ar, como podcast, como forma de distribuição. Facilita o acesso àquele, por exemplo, Jovem Pan. Não tem Jovem Pan, sei lá, no Acre. O cara vai poder ouvir o Pânico via podcast. Ele disponibiliza isso como formato de distribuição. Mas eu acho que as rádios, elas não veem o podcast, como a gente aqui está começando a ver, efetivamente como mídia. É aquele negócio, é o básico. Perdeu o Pânico meio-dia às duas, baixa e ouve depois. Perdeu o cara da CBN lá, aquele programa Fim de Tarde lá, baixa e ouve depois. O legal é isso, né? Você ter... Eles cortam as músicas do podcast? Ah, é legal. Pânico, por exemplo, aquilo que o Guaná falou, quando disponibiliza como podcast só o bate-papo. O podcast do Pânico tem 40 minutos no máximo, que é o tempo da entrevista. Eles não deixam nem o primeiro acorde da música aparecer. Quando o Emílio, seja lá quem está apresentando... E ele fala assim: vamos pro comercial, agora tocar uma musiquinha, daqui a pouco a gente volta. Já vai dando um fade out na voz dele pra que não apareça nem a música e tem ali meio segundo de silêncio e já vem o fade in do próximo bloco. Quer dizer, é a distribuição mesmo do conteúdo do programa. É, deixa eu perguntar uma coisa, mas eles avisam na rádio que tem o podcast? Eles não falam podcast? É, nossa. Na verdade, só pra esclarecer, né? Quem faz o podcast. No fim do expediente fala. É, fala. No CBN fala. Sim. Tudo. No porque caso do. Isso ajuda a divulgar. Lógico. É, no caso do Pânico, só pra esclarecer, até onde eu sei, não existe um podcast oficial do Pânico. Não, o Carioca quem faz acredita. Quem faz o pessoal. É, mas o pessoal do Universo Pânico distribui, que é um site de fãs. Então, o Carioca grava em MD ainda. Um tempo atrás era assim. E eles distribuem pros caras, né? O Billy, inclusive, no fim do expediente, o cara fala: bom dia que você tá ouvindo rádio e tal. E bom dia, boa tarde você que tá correndo na esteira, que baixou a gente pelo podcast. Fim do expediente. Então, eles também divulgam bastante. Ah, legal, isso é bacana. É isso aí. Só quero aproveitar aqui, antes de terminar, fazer uma convocação pra quem aqui é podcaster. Quando terminar isso aqui, Guanabara, a gente queria reunir o pessoal de Podosfera aqui para fazer uma foto oficial e também avisar que a gente vai estar aqui gravando o Radiofobia ao vivo, quem quiser participar logo depois da mesa. E tem mais uma coisa, a Elba falou que vai ficar de mal comigo se eu não mandar um beijo para ela, então beijo, Elba. Aê. A última pergunta lá para fechar a tampa. Tem uma pergunta aqui, a última. Eu só quero saber bem rapidinho, assim, em que momento vocês acham que um blog, um podcast deve construir o seu media kit? No momento que você se achar preparado para ganhar dinheiro com isso, porque é difícil, né? É uma boa pergunta, mas... Quando você sentir que construiu alguma coisa. O Tiger Chaga Day, o spin-off, levou um ano e meio para construir um media kit. E eu, particularmente, ainda acho pouco. Foi arriscado. Construir, né? É ter público também, né? Ter ouvinte. Quando você ouvir falar assim: se eu tivesse um negócio, eu investiria nessa qualidade, sei lá, nesse conteúdo. Acho que é isso. Ou quando uma agência te procurar e falar: meu, cadê seu media kit? Cara, quando você receber um e-mail, eu falo: manda um media kit, fala, ui, aí você faz, né? Ai, cadê? Como é que é o negócio? Só a última pergunta, 2 minutos. Queria passar só um recado pessoal que, como o Eduardo falou... Como o Eduardo, não. Muda o termo. Assim, chantilly, delícia. Falar que o pessoal que está fazendo tanto podcast de tecnologia, de música, de games, essas coisas, passar uma dica sobre um site além do Jamendo e tudo mais, que é o ocremix.org, que é de remix de videogame, só que ele é feito por músicos do mundo. Então você tem um cara que é um músico erudito, que toca violas feitas na Idade Média, tocando um tema de um videogame da década de 80. Então, às vezes, você vai encontrar coisas que nunca viu. O Léo Lopes usa muito um remix do Super Mario na leitura de e-mails, no Radiofobia. Então, é sempre uma coisa diferenciada. E eu queria fazer uma pergunta para encerrar aqui, já que é para encerrar, pro Léo Lopes. Assim, eu acho que ele tem o gabo e a elegância para responder. Eu ia tentar fazer essa pergunta pro Al Gore, mas não consegui. Queria saber o que você acha. Até quando você acha que vai durar a promoção do cheddar a R$5 no McDonald's? Beijo, Vivaco. Tomara que dure o ano inteiro, que eu adoro aquela merda. Gente, obrigado a todo mundo, valeu. Obrigado. Vamos juntar pra tirar foto aqui, só pra cada um agradecer aqui, por favor. Obrigado, radiofobia.com.br. Preparem-se pro cérebro derreter. Monalisa de pijamas.com.br. TargetHD.net, spinoff.com.br. Dalva Teruel Pavan, minha vida com você é completa. Acessem também netrops.com.com.br. Semana que vem tem reunião no ECAD e vai ter novidade, tá bom?